aconteceu pras coisas ficarem assim entre você e eu. Desde quando que a gente se conhece? Desde quando que o sentimento só cresce, transparece nas minhas atitudes? Só com você, cê sabe, não tem truque. Me lembro do primeiro dia que te vi. Dali pra frente, a vida foi outra pra mim. Do jeito que me olhou, enquanto caminhou, me balançou, já me conquistou, me enfeitiçou. Fiquei desconcertado, é o amor. Acho que é ela, então eu tô apaixonado. Já passou e eu continuo parado, hipnotizado, desorientado pela paixão. Fui flechado. Do jeito que me olhou, pra te fazer sorrir, pra te falar tudo que gosta de escutar. Te abraçar, te beijar, te amar. Desculpas eu sei, virou frequente. Já pedi, menti tantas vezes. Persistente, madura e experiente. Me fazia perceber os erros, como sempre. Um moleque no alto da pilantragem, me quebrava na ideia com sinceridade, me mostrando o sentimento que importa de verdade. Me salvando do vazio, do frio da vaidade. É verdade, quando perde dá valor. Aconteceu sofrimento e dor, do início difícil, confuso e incerto, até o amor mais puro, sincero e honesto foi. Do jeito que me olhou, enquanto caminhou, me balançou, já me conquistou. Do jeito que me olhou, enquanto caminhou, me balançou, já me conquistou. Do jeito que me olhou, enquanto caminhou, me balançou, já me conquistou. Do jeito que me olhou, enquanto caminhou, me balançou, já me conquistou. Lembra toda a marra e o jogo difícil que você fez pra sair comigo. Não troco nada, nenhum detalhe. História construída com amor de verdade. Cada fase superada e a paixão só aumentava. O primeiro beijo que te dei na adolescência. Crescemos e juntos perdemos a inocência. Uma notícia carregada de incertezas, alegria, tristezas, mudanças com certeza. Assumir, fugir, ficar, vou sumir. Não consegui, foi mais forte o que senti. Acho que sim, no começo nem percebi. Com o passar do tempo foi aí que entendi o que é cumplicidade, relacionamento, o que realmente importa e o que é passageiro disso. Do jeito que me olhou,